Cheiro 38, página 322. Não havia ninguém quando Ayla, Jondalar e Zelandoni chegaram. A maioria das pessoas ainda não regressara das atividades de verão e as poucas que haviam ficado não tinham razão para ir de visita. Jondalar desprendeu o atrelado dos cavalos para que descansassem. As mulheres que ali iam mantinham o lugar limpo e em ordem, mas recebia muitas visitas e estava usado. Além disso, um sítio para mulheres era inevitavelmente também para crianças. Na sua anterior visita, Ayla notara indícios de atividades da vida cotidiana. Viam-se por ali tigelas e caixas de madeira, cestos de tecidos, brinquedos, roupas, armações e postes para secar ou confeccionar coisas. Objetos de madeira, osso ou até sílex às vezes perdiam-se ou partiam-se ou eram levados pelas crianças e acabavam deixados por ali ou abandonados na caverna, sem que ninguém os visse na escuridão. Cozinhava-se, acumulava-se lixo e quando o tempo estava mau, faziam-se as necessidades dentro da caverna, mas, segundo supôs Ayla, apenas na caverna da direita. Algumas coisas ainda estavam ali. Ayla encontrou um tronco com uma concavidade que obviamente se utilizava para conter líquidos, mas decidiu usar os seus próprios utensílios para preparar uma infusão e sopa. Reuniu lenha e, aproveitando uma depressão negra já existente e cheia de carvão, acendeu uma fogueira e acrescentou pedras de cozinhar para aquecer a água. Os habitantes anteriores haviam arrastado pedras e troncos até perto do fogo e Zelandoni pegou nas almofadas do seu assento e colocou-as em redor para os tornar mais confortáveis. Ayla deu de mamar a Jonaila e depois deitou-a no solo sobre a sua manta de transporte para poder comer e vê-la adormecer. Queres vir também, Jondalar? Perguntou a Zelandoni quando terminaram. Provavelmente não a vês desde que eras menino e deixaste a tua marca no interior. Sim, acho que também irei, respondeu ele. Quase toda a gente deixava uma marca nas paredes daquela caverna, em algum momento, em certos casos, mais de uma, embora os homens da comunidade fossem habitualmente crianças ou jovens adolescentes quando faziam as suas marcas. Jondalar ainda recordava a primeira vez que entrara ali sozinho. Era uma gruta simples, sem muitos corredores, e as crianças estavam autorizadas a encontrar o seu próprio caminho. Geralmente entravam sozinhos ou aos pares para fazer as suas marcas pessoais, assobiando ou cantarolando, até que as paredes parecessem responder. As marcas e as gravuras não simbolizavam nem representavam nomes. Era a forma de as pessoas falarem de si à grande Mãe Terra, de se definirem perante ela. Por vezes, apenas desenhavam linhas com os dedos. Era o suficiente. Depois da refeição, Ayla envolveu a criança e colocou-a firmemente às suas costas. Cada um acendeu uma candeia e entraram na caverna, a Zelandoni à frente e Lobo a fechar o grupo. Jondalar recordou que a caverna da esquerda lhe parecera extraordinariamente comprida. Serpenteava pela pedra até uma profundidade de mais de 600 metros e que o início da fissura era de fácil acesso, sem nada de extraordinário a assinalar. Apenas umas quantas marcas nas paredes perto da entrada indicavam que alguém já estivera ali. Por que não usas os teus cantos de aves para falares com a mãe, Ayla? Sugeriu a primeira. Ayla escutara a mulher cantarolar, não muito alto, mas melodicamente, e não esperava aquela proposta. Se quiseres, respondeu, e iniciou uma série de trinados suaves. A uns 150 metros da entrada, a meio do caminho, a caverna estreitava-se e os sons ecoavam de uma maneira diferente. Era ali que começavam os desenhos. Daí em diante, as paredes estavam cobertas de imagens de todos os tipos. As duas paredes da sinuosa passagem subterrânea continham inúmeras gravuras, algumas indecifráveis e outras sobrepostas. Algumas encontravam-se isoladas e muitas das que podiam ser interpretadas estavam bem executadas. Quem mais frequentava a caverna eram as mulheres adultas e, por conseguinte, eram as autoras das gravuras mais bem acabadas e aperfeiçoadas. Predominavam os cavalos, representados em posições de descanso e em movimento animado, inclusive a galope. Também se destacavam os bisontes, mas havia outros animais, renas, mamutes, ursos, felinos, ónagros, cervos, rinocerontes, lobos, raposas e pelo menos uma saiga, centenas de gravuras. Alguns eram pouco comuns, como o mamute, com a tromba enrolada para cima, uma extraordinária cabeça de leão, na qual se havia aproveitado uma encrustada na parede para representar o olho, uma rena, agachada a beber água, que se destacava pela sua beleza e realismo, assim como outras duas renas, viradas uma para a outra. As paredes eram frágeis e não se prestavam bem à pintura, mas era fácil fazer marcas e gravuras, mesmo com os dedos. Também havia figuras humanas parciais, incluindo rostos, mãos e várias silhuetas, mas sempre distorcidas, nunca tão nítidas e lindamente desenhadas como os animais. Muitas gravuras estavam incompletas e enterradas sob uma rede de linhas, diversos símbolos geométricos, signos tetiformes e rabiscos indefinidos que podiam interpretar-se de várias maneiras, por vezes dependendo de como se apontava à luz. Lobo adiantou-se numa das partes mais inacessíveis da caverna. Quando voltou, trazia algo na boca que deixou aos pés de Ayla. — O que é isto? — perguntou ao dobrar-se para o apanhar. Os três alumiaram o objeto com as suas candeias. — Zelandoni, isto parece um bocado de um crânio — exclamou Ayla. — E ali está outro, parte de uma mandíbula. É pequena? Deve ter pertencido a uma mulher? Onde terá ele encontrado isto? A Zelandoni pegou-lhes e observou-os sob a luz. É possível que em tempos idos tenha havido aqui um local de enterro. Esta zona é povoada há muito tempo. Viu que Jondalar estremecia involuntariamente. Ele preferia deixar as coisas do mundo dos espíritos para os Zelandoni e ela sabia-o. Jondalar já colaborara em enterros quando lhe pediam, mas era uma coisa que detestava. Normalmente, quando os homens regressavam de abrir campas ou outras atividades que os aproximavam perigosamente do mundo dos espíritos, iam lavar-se e purificar-se à caverna chamada Sítio dos Homens, que se situava numa elevação frente à terceira caverna, na outra margem do Rio da Erva. Também não era proibido às mulheres o acesso ao Sítio dos Homens, mas ali só se desenrolavam atividades masculinas e poucas mulheres, com exceção da Zelandónia, lá entravam. O espírito já os abandonou há muito, disse ela. O Elan encontrou o seu caminho para o mundo dos espíritos e agora só sobram pedaços de osso. É capaz de haver mais. Sabes porque foi enterrada aqui, Zelandoni? Inquiriu Jondalar. Não é costume fazê-lo, mas tenho a certeza de que foi depositada neste lugar sagrado, por alguma razão. Não sei porque decidiu a mãe permitir que o lobo nos mostrasse os ossos, mas vou deixá-los mais à frente. Creio que é melhor devolvê-los à mãe. Aquela que era a primeira adiantou-se na escuridão da caverna. Ficaram a vê-la avançar com a luz da candeia à frente e depois desaparecer. Não muito depois, viram a mulher regressar. Creio que está na hora de voltarmos, anunciou ela. Ayla ficou satisfeita por sair da caverna. As cavernas, além de escuras, eram sempre úmidas e frias, e aquela em particular transmitia uma sensação de aperto, mas talvez fosse ela, que estava farta de cavernas, só queria voltar para casa. Quando chegaram à nona caverna, descobriram que regressara mais gente da reunião de verão, embora alguns planeassem partir em breve. Acompanhava-os um jovem que sorria timidamente para uma mulher sentada perto dele. Tinha o cabelo castanho claro e os seus olhos eram cinzentos. Ayla reconheceu Matagan, o jovem da quinta caverna que fora ferido na perna por um rinoceronte no ano anterior. Ayla e Jondalar voltavam do seu período de isolamento após a cerimónia matrimonial quando viram vários jovens, rapazes inexperientes, que acossavam um rinoceronte adulto enorme. Os jovens dividiam um dos alojamentos distantes de solteiros, alguns pela primeira vez, e estavam demasiado confiantes, seguros de que viveriam para sempre. Quando viram o rinoceronte, decidiram caçá-lo sozinhos, sem chamar um caçador mais experiente. Pensavam apenas nos elogios e na glória que receberiam quando os participantes da reunião de verão vissem a sua presa. Eram demasiado jovens. Alguns mal tinham alcançado a categoria de caçadores. E apenas um vira caçadores acossarem um rinoceronte, embora todos tivessem ouvido falar da técnica. Ignoravam quão enganadoramente rápida a enorme criatura podia ser, ou o importante que era estar concentrado. E esse foi o problema. O rinoceronte dera sinais de cansaço e o rapaz não observara o animal com a devida atenção. Quando o rinoceronte investiu contra ele, Matagan não conseguiu mover-se com a celeridade necessária. Recebeu uma enorme cornada na perna direita, abaixo do joelho. A ferida era grave, ficando a parte inferior da perna torcida para trás e os ossos partidos a aparecerem pela ferida que sangrava profusamente. Teria morrido se Ayla não estivesse ali e soubesse, graças ao seu treino no clã, como consertar um osso partido e estancar uma hemorragia. Uma vez salva a sua vida, o maior medo era que não pudesse voltar a andar com aquela perna. Conseguiu caminhar, mas com uma lesão permanente e alguma paralisia. Desfrutava de uma mobilidade considerável, mas a sua capacidade de se agachar ou perseguir um animal ficou reduzida. Nunca seria um grande caçador. Pouco depois, iniciaram-se conversações sobre a possibilidade de ser aprendiz de Jondalar e aprender a talhar o sílex. A mãe do rapaz e o seu companheiro, para além de Kemordan, o líder da quinta caverna, Joharan, Jondalar e Ayla, já que era com eles que o rapaz ficaria a viver, acordaram por fim tudo na reunião de verão antes de partirem. Ayla gostava de jovem e apoiar ao arranjo. Matagan precisava de um ofício que lhe proporcionasse respeito e prestígio. E ela lembrou-se do muito que Jondalar gostara durante a sua viagem de ensinar o seu ofício a quem quisesse aprender, especialmente jovens. Mas Ayla tinha esperança de gozar um dia ou dois de descanso sozinha em sua casa. Respirou fundo em silêncio e aproximou-se para saudar Matagan. Ele sorriu quando a viu chegar e apressou-se a ficar de pé. "Saudações, Matagan", cumprimentou, estendendo ambas as mãos. "Em nome da grande mãe terra, dou-te as boas-vindas." Observou-o atentamente, na sua maneira indireta, notando que estava bastante alto para a idade, embora ainda fosse jovem e não tivesse alcançado toda a sua estatura. Esperava que a perna lesionada continuasse a crescer a par com a perna ilesa. Era difícil prever que altura alcançaria, mas o coxear podia agravar-se se as pernas não tivessem o mesmo comprimento. "Em nome de Doni, saúde-te, Ayla", respondeu o rapaz, na saudação cortês que lhe haviam ensinado. Presa às costas da mãe, com a manta de transporte, João Naila revolveu-se para ver com quem esta falava. Creio que João Naila também te quer cumprimentar, disse Ayla, afrouxando a manta e deslizando-a para a frente. A bebé mirou o rapaz com os olhos muito abertos e depois esboçou um largo sorriso e estendeu-lhe os braços. Ayla ficou admirada. Ele sorriu-lhe de volta. Posso pegar-lhe? Sei fazê-lo. Tenho uma irmã pouco mais velha do que ela, afirmou Matagã. E deve estar com saudades dela e de casa, pensou Ayla, ao mesmo tempo que lhe entregava João Naila. Era evidente que estava à vontade com bebés. Tens muitos irmãos e irmãs? Perguntou ela. Acho que sim. Ela é a mais nova, eu o mais velho. E há quatro no meio, incluindo dois que nasceram juntos, explicou ele. Deves ser uma grande ajuda para a tua mãe. Ela vai sentir a tua falta. Quantos anos contas? Quis saber Ayla. 13, respondeu o rapaz. E alcançaste a idade viril e cumpriste os ritos no ano passado, disse uma voz atrás de Ayla. Era Jondalar que ouvira a conversa enquanto se aproximava. A maneira de vestir de Matagã, os padrões cozidos na sua roupa e as contas e joias que usava, indicava que o homem era considerado um homem da quinta caverna de Zelandoni. Sim, na reunião de verão do ano passado, retorquiu Matagã, antes da coronada. Agora que és um homem, está na hora de aprenderes um ofício. Tens talhado sílex? Algum. Sei fazer uma ponta de lança e facas e voltar a dar forma a uma que esteja partida. Não são perfeitas, mas funcionam, revelou o rapaz. Devia-te ter perguntado se gostas de talhar o sílex, precisou Jondalar. Gosto quando corre bem, o que nem sempre acontece. Jondalar sorriu. Nem sequer a mim me sai sempre bem, disse ele. Já comeste? Terminei mesmo agora, declarou Matagã. Nós ainda não, informou Jondalar. Acabámos de regressar de uma curta viagem para ver se os nossos vizinhos tinham sofrido danos devido ao terremoto. Sabes que Ayla é acólita da primeira, não sabes? Acho que toda a gente sabe, replicou ele, mudando João Naila para se apoiar no seu ombro. Sentiste o tremor de terra? Inquiriu Ayla. Ficou alguém ferido dos que viajavam contigo? Sentimos, sim. Algumas pessoas foram atiradas ao chão, mas ninguém ficou ferido, disse. Creio, no entanto, que toda a gente se assustou, incluindo eu. Não conheço ninguém que não tenha medo durante um tremor de terra. Vamos comer qualquer coisa e depois já te mostramos onde podes ficar. Ainda não te preparamos nada de especial, mas tratamos disso mais tarde, explicou Jondalar, enquanto se encaminhavam para o outro lado do abrigo, onde as pessoas estavam reunidas. Ayla estendeu os braços para Jonaila. Posso ficar com ela enquanto comes? Ofereceu Matagã. Se ela deixar. Vamos ver, disse Ayla, virando-se para a fogueira em torno da qual haviam colocado a comida. De súbito, Lobo apareceu. Parara para beber água quando chegaram à nona caverna e depois descobriu que alguém pusera comida na sua tigela. Surpreendido, Matagã abriu muito os olhos, mas já antes tinha visto o Lobo e não pareceu muito receoso. Ayla havia-lhe o apresentado no ano anterior, enquanto cuidava dele, e o animal cheirou o rapaz que tinha a menina da sua alcateia no colo e reconheceu o odor. Quando o rapaz se sentou, o Lobo acomodou-se ao seu lado. João Naila pareceu satisfeita com a situação. Quando terminaram de comer, já escurecia. Havia sempre umas quantas tochas preparadas junto à fogueira principal, onde o grupo se reunia. E Jondalar pegou numa e acendeu-a. Todos levavam equipamento de viagem, sacos, peles de dormir, tendas. Jundalar ajudou Ayla com parte das suas coisas, enquanto ela levava a bebê. Mas Matagam parecia ser capaz de tratar das suas, incluindo o pesado cajado de que às vezes se valia para caminhar. Não parecia necessitar dele sempre. Ayla suspeitava que o usara na longa caminhada, desde a vista do sol, o local da reunião de verão, até à nona caverna, mas provavelmente prescindia dele em distâncias mais curtas. Quando chegaram ao abrigo, Jundalar entrou primeiro para alumiar o caminho e manter aberta a cortina da entrada. Matagã seguiu-o e, por último, entrou Ayla. Por que não pões a tua pele de dormir aqui, na habitação principal, perto da fogueira? Amanhã arranjaremos uma solução melhor, disse Jundalar, questionando-se de súbito quanto tempo Matagã viveria com eles.